E aí, Xande, firmeza? E aí, PHK, beleza? Ô, cara, eu fiz um poema aqui, meu. Poema, mano, poema. É, meu. Tipo uns versinhos? É, esse menino gosta. Da hora, vai. Conta aí. Ó, chama Passado, Presente e Futuro. Só se liga, cara. Firmeza. Ontem eu acho que cometi 1000 loucuras. Pra mostrar para você o que eu sinto por você está sempre nas alturas. Provoquei muita gente com o manifesto do meu coração. Uns me apoiaram e outros gritaram que era ilusão. Fui dormir pensando no que me disseram. Foi horrível sentir aquele conflito interno. Hoje eu acordei neutralizado por um sentimento que vem de você para mim já faz algum tempo. Retribuição eu vou te dar com o maior prazer. Preste atenção. Vai começar com um beijo e depois você escolhe a posição. Se você não quiser, eu também não quero. Mas se mudar de ideia, então eu quero mais. Só um pouco da sua presença não me satisfaz. Amanhã eu quero estar pronto para novas emoções com você. Para sempre eu vou te amar, mesmo depois que eu morrer. Vamos premeditar acontecimentos históricos em nossas vidas, para ninguém esquecer de ninguém e prevalecer a harmonia. Manifestar com toda a energia que emana do corpo, que um é do outro, para sempre um será do outro. O que você achou? Pô, da hora, hein, meu? Isso aí dá uma música.